Laredo. Nós recebemos. Nós conseguimos autorizar a Pula de Duna, livre algumas formações. Laredo 9809, autorizada a proa de pelo. É, proa de pelo, ok. 1, autorizado a alinhar e decolar, 010, vento 170 graus, 139. Nível alinhar e decolar, pista 10629. Mulher, estamos no autorizado em 10-7, reporte alinhado, pronto, cabeceira 17. TAM 3890, chame centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. Gente, obrigado, bom dia. Bom dia. Felipe 5594, autorizado, Aracaju, nível 170, decola 10, perfil da saída, Puca, Caju. Faz a decolagem, primeira curva à esquerda, a cena transponde 5550, controle 120.8. Depois é para Caju, nível 170, decola 10, perfil da Puca, Caju, curva à esquerda, transponde 5550, controle de saída 120.8. Felipe 5594. 5594, correto, chame para puxa de acionamento na parte 3. 1795, pronto, cópia. Cópia, 1795, autorizado Brasília, via Upper do 17, nível de voo 360, decola da 10, com a primeira curva à direita, perfil da saída árvore, elefa. Cena transponder 5534, controle 120.8. Decola da 1-0, curva direita, saída AVO, ELEFA, 534, 20, 18, 8, saída voo, 7, 5, 2. 1-7, 9-5, correto, chame para puxa, acionamento no 02. Para o táxi, dona 642, para 1-23, aborda Natal, 3 horas. Leda. Leda autorizado, 6219. Natal, autorizado táxi, ponto de espera da pista na 0, via Índia Alfa, no ponto de espera de Chimé Torre. 1-18-95, ajuste 1-0 no 7. Índia Alfa, ponto de espera. Confere número 2 para cópia, o web 6570. Autorizado, 7, Tango Zulu, decolado ao 108. Controle a frequência 1208 na 208, Tango Zulu. 1208. 104. Papatango Juliette, Tango Zulu, contato radar, saída Arbo, submantenha nível de voo 1900. 1900, saída Arbo, tá livre da restrição? Livre da restrição, Papatango, Juliette, Tango Zulu. Grato, Juliette, Tango Zulu. 597, após a passagem do bug da Gol, retaguarda autorizada por estiver em acionamento no 04, chame táxi. Pronto, cópia. 897 autorizado com fins via Upper Whisk, correção. Upper Zulu 16. O nível é 360, decoda 10. Primeira curva direita, perfura a saída da El Leda após voo direto Bridge. Transpondeu 5537, controle 120.8. Gol 897, correto, espera puxa, acionamento no 05. Gol 795, número 2 no setor, aguarde. Bom dia, Papa Romeu, uma data. Paredo 9809, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 118.95. 1895, até daqui a pouco. Bom dia, controle, Gol Nomeia 42 na Puca. Puca Cazua. Gol Nomeia 42, contato radar, saída Puca, submantenha nível de voo 390. 390, 642. Upper Whisky 58, nível 390. Agora dá 1-0 com a primeira curva esquerda, perfil de saída Puca, transição Caju. A cena transponder 5554 e o controle 120.8. O 6570 autorizado aqui, Cícero, Upper Whisky 58, nível 390. Decola 10 com curva esquerda, perfil da Puca, Caju. 5554, transponder 128, controle. Também 570, a saída é Puca, após o Jamo e após Caju. Puca, Jamo, Caju. Alça cargo 6570. Também 570, correto, time para puxa acionamento na parte 3. Manda para puxa acionamento, 570. Passarela 9809, QNH1108, continua a aproximação, aguardando o pista livre. Aguardando o pista livre. Passaredo 9809, autorizado pouso, cabeceira 10, vento 170 graus, 109. Livre pouso. Oi, Salvador, muito bom dia. Papa Romeu, Lima Delta Lima. Lima Delta Lima, prossiga. Lima uma Delta Lima decolada que está mantendo a vertical aqui do portão do Cois do Joane, com notificação de voo para Serra Novembro, Índia Uniforme, aguardando autorização para cruzamento do campo. Ok, Lima, Delta Lima, sim, prossiga aqui para a perna do vento, zona zero, sem interferir com eixo, aguarde instruções. Ciente, seguindo para a perna do vento da 1-0, mantendo 500 pés, aguardando instruções. Qual o destino, Serra, qual será o destino, confirme? Botão, Rio Gol, 1804, Tato Controle, Thiago. Ipiaú, próximo a Valença, senhor. 1804, decolado aos 4-3, chame o controle, 1208, gol no 804. 208, mano. 33-25. Recife 1251, alterno 3325, chané 629. Corredores, axé, até o cruzamento da Bahia Todos os Santos vai seguir via litoral. Ok, sim, chifão, tudo bem? 03, senhor. Ok, Lima, Delta Lima, o plano foi apresentado aqui via telefone, fala essa? Firmo, foi para 9:30, Zulu. Ok, ciente. Então prossiga aqui para a final, para cruzamento da final da 28. Okay? Chame para cruzar a final da 28, Lima, Delta Lima. Ciente, já visual com o campo, senhor. Já próximo bem a cabeceira. Reportarei para o cruzamento. O senhor está autorizado o cruzamento da final da 28? Reporte, mantenha minha escuta, reporte para cruzar a final da 35. Ciente, 28, reportar a final da 35. Lima, Delta Lima. Gol. Passarei até agora, pode ser autorizado. No 05, gol no 807. Solo, bom dia, passarei 9809, Lioro. Firma para o Lima Delta Lima. Lima Delta Lima, qual o passo de estacionamento? Lima Delta Lima, ele decolou de Grupo Zulu, aqui na Praia do Buraquinho, onde a aeronave fica baseada. Gente, a intenção não é para pouso, a intenção é para ir para Ipiaúi? Firmo, senhora. Sim. Para o táxi, o voo 1607. Sacou 152 a bordo, 3 horas e 57 de autonomia, aterrando no Galeão. 1607, aguarde para iniciar o táxi. Guardando o voo 1607. Lima Delta Lima, mantém inicialmente o setor sul. Eu estou coordenando ainda o seu plano, ok? Mantém o setor sul e aguarde. Informe a radial ideal para Ipiaú. Gente, até do cruzamento da 35, mantendo o setor sul. A proa ideal é a magnética 252 a presente. 297, coordenação com a equipe de solo. Chame para o táxi. Bora. Lima, confirme radial de estação de Salvador, a intenção da pro? Presente a 252, senhora. Lima, Delta Lima, faça espera em Itapuã e aguarde, pessoal. Gente, espera em Itapuã. O plano foi feito ontem à noite, tá, senhora? Só pra confirmar, pra 0930 Zulu. Sim, Lima, Delta Lima, estamos entrando em contato com o Recife. Eu não tenho contato com o senhor. Não, é até Clarice, óbvio, aqui na vertical do farol de Itapuã. Gente, Lima Delta Lima. Chama o seu Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 126.45. Autorizado a linha L decolar, cabeceira 1-0, vento 170 graus, 1-0 nós. A linha decola 1-0, 3-5-0. Agora, para a agilizar o fluxo e agilizar também a gente. A gente pode ir fazer um voo reduzido em direção ao Farol da Barra, até a autorização. Lima Delta Lima, informe o tempo de voo até IPU. Uma hora, senhor. Autoriza. Ok, Lima Delta Lima, nível 5524 no transponder. É, mantenha a linha do litoral e aguarde transferência para junto ao controle. Está acionado 5100, conforme solicitado. É... manterá a linha do litoral até a transferência. Não, a sua é 5524 agora, ok? 5524. O equipamento é um Robson 44? Confirmo, senhor. 5524 acionado. Bom dia, só que fica um reporte do, da remota posição 13 para o gate número 8. O Lima Delta Lima mantém o litoral, chama o controle agora, 120, décima 8. Gente, mantém o litoral, 110, 120, décima 8, controle Salvador, gato até o reset. Autorizado, táxi até a ponte de férias da pista no zero, via Índia Alfa, no ponto de férias chama a torre. 198, décima 95, ajuste 1908. Aceita táxi até o ponto de férias via Índia Alfa, 3295, Papa Romeu Lima, Delta Lima, bandeira 510 de litoral, corredor aqui, né? Fica atento ao Boeing da companhia puxando no 05, autorizado táxi até o ponto de férias da pista no 0, via PAT, Índia Alfa, no ponto de férias de minha torre, 1-1-8, décima 95, ajuste no 08. Afirmativo, tá, visual que tá, não puxe, ponto de férias 1-2-9-5, 1-6-0-7. Passaria do 9-8-0-9, após o Boeing da companhia Gol. Táxi é autorizado em ingresso de Juliette para remoto 1-4. Após o gol, autorizado para 1-4, 9-8-0-9. Salvador, rápido, 6570 para o táxi. Sente a voz para o táxi, 6570, confirme para ver se é autonomia. 2. 715, ali mantém. Ali mantém, cabeceira 1-0. Cabeceira 1-0. Por gentileza, a transmissão está muito baixa. Felipe 5-5-4 para pushback acionamento. Solo Salvador, espero que agora esteja ouvindo melhor. O gol no 897 está pronto para o ataque. 176, Campinas, 3 horas. Leva na proa, 357. A Paulo Romeu Lima Delta Lima, confirme de mate posto. Certo. Pátio Índia Alfa, torre 1895, ajuste 1018. Obrigado. A 6570 vai seguir o Boeing da Gol como número 2, é do ponto de fera da pista na 0. Deixa eu chegar. Quando pronto, chame a torre 1-9-95, o ajuste na 08. 6570, vencendo o táxi, quando pronto, torre 118-95. Grato, bom dia. Salvador, trupe 5594, passe 3 para o Felipe Alves na meta. Felipe 5594, autorizado, pushback acionamento, chame o táxi. Na 104. Uno 7 no 5, autorizado decolagem, cabeceiro no 0, vento 180 graus, 089. Rio 9645 autorizado Recife via Upper Wish 58, nível 3, 10, na cola da 10 com a primeira curva esquerda, perfil de saída Puca, transição Caju. Transponde ao 5561 no controle 120 decima 8. Autorizado. Para o curso de estacionamento do Cabo 3. A para o meu Lima Delta Lima, reporte 20 milhas da CTR de Salvador. Mike Juliette Romeu, prossiga. Ainda não tem a notificação. Vou entrar em contato com a sala aí. Qual é o horário da notificação, por gentileza? Sente, aguarde. Paulo, Salvador, Rio 964545 para o Sul, Sete Santa. Sente, aguarde, o Rio 9645. Solo, Sideral 9970, bom dia. Bom dia, Sideral 9970. Informação que você é Lima, aguarde cópia. Alô, Salvador, 3154, ele está com 50 a bordo, ele está com 4 horas de autonomia, acertado Salvador, pronto para o táxi. 3554, autorizado táxi via Pátio, Índia Alfa, na ponte Ferreira, chama a torre, o 1-9-95, ajuste na 0-1-8. 2-3-9-5, 2-3-9-5, 2-3-9-5. Rio 9645, é o solo voltando? Rio 9645, após a passagem do ATR da Trip, passagem agora autorizado para o aquecimento. Passando a ATR Trip, o Livre, Samasaki e o Paulo da Capitão. Alinhar e manter a cabeceira no zero. Autorizado a alinhar, manter a 1087, autorizado o reboque aí da remota no 3 até o portão 8, ok? Reporte ao término, mantenha a escuta constante. Marco Juliette Romeu na escuta. Ah, ok, sim, eu tô em contato aqui com a sala IS, é confirmando a matrícula, é papapapá, Mike Juliette Romeu, não é isso? Ah, ok, sim, então aguardo, ok? O senhor verifica com a sala IS, aguardo o estágio. SAM 3597, passando o nível de voo 180, chame centro Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. Chama centro Recife, Recife agora o SAM 3597. Sete decolão. Gol 1607, contato radar, saída da Euleda Bridge, sub, mantenha nível de voo 360. Euleda 360. Aguardará o 897. Federal 9970, pronto, cópia. Federal 9970, Teresina, no nível 360, conforme rota do plano, decola da 1-0, primeira curva esquerda. Prejuízo de saída Momo, transição Flock. O transmão é o 5557 e o controle 120 decimal 8. Controle, o Federal 9970. Correto, sempre para o posicionamento na parte 3. GS Romeu, prossiga. Acione identificação, chegada a Mari, desça para nível de voo 050. Mari 050, 4334. Tem, aguarde só um minuto, cópia. Silêncio Romeu, número 2. 9645, aí na minha posição, chama novamente para o pushback de treinamento. Entendi que está considerando minha autorização, isso? Exato, na posição, chama quando pronto para o pushback de treinamento, Rio 9645. Gente, Rio 9645. Puxa, acionamento federal. Federal 9970, coordenação com equipe de solo, chame tanque. Decolado 01, chame o controle na frequência 120 decimal 8. Controle 1208, boa noite, 97, bom dia. Juliette, Vista Charlie, pronto, cópia. Autorizado Serra Novembro Bravo Uniforme, nível de voo 105, acalada 17, restrita 1000 pés, corredor Axé, a cena transponder 5543 e o controle 120 decimal 8. Na frequência 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 7.0, passou a água 1260, 1288 graus, bom sucesso. Controle Salvador, bom dia, gol no 897.